casal e a sua filhinha de 5 anos estavam dentro do carro numa autoestrada indo em direção à praia. Tiveram depois que pegar uma outra estrada, não tão larga nem espaçosa, e de mão dupla, sem nenhuma divisão entre as duas mãos. Lá pelas tantas, numa curva, um caminhão na contramão, desgovernado, pegou o automóvel de frente. Bem que o homem tentou se desviar, mas não deu tempo. A batida violenta foi inevitável. Um acidente terrível. Imagine um caminhão carregado batendo de frente com um pequeno automóvel. Todos os ferros se retorceram, o trânsito ficou parado e até a chegada do socorro demorou muito tempo. O casal sofreu diversas fraturas. A menina que estava no banco de trás foi a menos ferida, mas mesmo assim estava muito machucada. Foram levados ao hospital mais próximo, onde receberam os primeiros socorros e foram transferidos para uma outra unidade, porque o caso, principalmente dos pais, era muito grave. Os pais foram introduzidos numa CTI e ali ficaram várias semanas, desacordados, inertes, quase mortos. E a menina, que à época estava com 5 anos e se chamava Carolina, ela, além das dores, ficou muito assustada porque de repente estava num ambiente estranho, separada dos pais. Chorava direto. A enfermeira que estava cuidando dela, uma mulher solteira de aproximadamente 40 anos, ficou muito compadecida da menina. Sentiu muita dor por ela estar sozinha e chorando tanto. E foi se apegando à menina, tomando conta, procurando fazer de tudo para compensar aquela ausência dos pais. E a menina foi sentindo naquela enfermeira um pouco de segurança. Foi também se apegando a ela. A enfermeira chamava-se Marta e gostava tanto da menina que, quando terminava o seu expediente, o seu turno, ao invés de ir para casa, ela continuava ali, ao lado da pequena Carolina. Foi cuidando da menina, sempre trazia para ela revistinhas, trazia brinquedinhos, bonecas, doces, e a menina foi se apegando muito com a enfermeira. Ficou no hospital vários meses, porque os seus pais estavam em outra ala do hospital. E assim, os meses se passaram, a menina se apegou muito com a enfermeira, e a enfermeira, por sua vez, se apegou muito com a menina. Quando os pais da pequena Carolina receberam alta, agradeceram muito àquela enfermeira o carinho, a dedicação, o amor. Quiseram gratificá-la em dinheiro, ela não aceitou. Ela dizia: imagine só, fiz isso por amor, sua filha é uma gracinha, eu me apeguei à menina, eu sou uma mulher sozinha, eu não tenho marido nem filhos, então eu cuidei da filha de vocês como se fosse a filha que eu não tive. Quando os pais ouviram isso, disseram para a enfermeira: por que que você não vem morar conosco então? Assim você continua cuidando da Carolina. Ah, mas eu não posso deixar o hospital. Eu sou vocacionada. Eu gosto de cuidar das pessoas que estão sofrendo. Eu gosto de cuidar dos doentes. Eu também gosto da Carolina, mas a minha vida é este hospital. Infelizmente eu não posso, vocês moram muito longe, vocês vão voltar para sua casa e eu não vou ficar bem estando longe dos meus doentes. Tudo bem, muito obrigado, mas eu vou continuar pensando na Carolina e prometo que sempre vou telefonar. E a despedida foi uma choradeira só. A Carolina dizia: Marta, Marta, não me deixe, vem comigo. E também a Marta chorava: Carolina, eu te amo, eu não posso, eu vou ficar aqui, eu preciso trabalhar aqui, mas eu vou te telefonar todos os dias. E assim, durante pelo menos uns 8 meses, todos os dias a Marta telefonava para a Carolina e também a Carolina telefonava para a Marta. Era uma amizade maravilhosa. Mas os pais da Carolina foram transferidos pela empresa para trabalhar no exterior. E aí se perdeu completamente o contato com a enfermeira. E a enfermeira, por sua vez, arrumou um emprego como chefe de enfermagem em outro hospital. E assim, o contato entre as duas foi interrompido. Durante mais de 30 anos, nunca mais Marta e Carolina se falaram. E quando Marta, 30 anos depois, estando com 70 anos, ficou doente, ela foi parar num hospital onde se tratava da pneumonia. Tinha muita tosse. Uma enfermeira de aproximadamente 35 anos se compadeceu daquela senhora que estava tão doente. Quase não recebia nenhuma visita. Não tinha parentes nem familiares. E resolveu cuidar dela. E quando o expediente terminava, a enfermeira continuava cuidando da Marta. E a amizade foi aumentando. Um dia, a Marta, quase recuperada, perguntou para a enfermeira: por que que você escolheu essa profissão? E a enfermeira começou a contar: ah, sabe o que é? Quando eu era pequena, eu e o meu pai e a minha mãe estávamos viajando e sofremos um acidente terrível. Eu fiquei internada no hospital vários meses. Os meus pais quase morreram, ficaram na UTI. Mas uma enfermeira muito bondosa cuidou de nós todo aquele tempo. E tanto eu me apeguei a ela, que sempre quando perguntavam para mim: o que é que você vai ser quando crescer? Eu pensava naquela enfermeira e dizia: eu vou ser enfermeira. Sabe, é interessante que aquela enfermeira tinha o mesmo nome que a senhora. Chamava-se Marta. Aí a Marta olhou para aquela jovem enfermeira e com lágrimas nos olhos disse: Carolina, então é você? Carolina, eu cuidei de você quando você era pequena. E agora é você que está cuidando de mim? E a Carolina olhou para ela e disse: Marta, é você? Quantas vezes eu orei a Deus pedindo para te encontrar de novo? E olha só, estou tendo o privilégio de fazer por você tudo o que você fez por mim. E as duas se abraçaram emocionadas e choraram muito. E agradeceram a Deus, que moveu as coisas de uma tal maneira que fez com que as duas se encontrassem 30 anos depois e na mesma situação, uma cuidando da outra. Você sabe o que isso quer dizer? Que aquilo que você faz nesta vida estabelece créditos ou débitos e que você colhe neste mesmo tempo. E se não colher neste tempo débitos e créditos, colherá futuramente. Mas assim sucederá, porque Jesus disse: esta é a lei e os profetas. O Evangelho nos diz o seguinte, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Tudo que a pessoa semear, ela também colherá. Se você, nesta vida, semear amor, amizade, compreensão, perdão, se durante a tua permanência e passagem por este mundo, você semear coisas boas, pode ter certeza, você se fará credor destas mesmas coisas boas. Mas se durante a tua passagem por este mundo você tornar a vida de outras pessoas insuportáveis, também a tua vida se tornará insuportável. Aquilo que você quer que as pessoas lhe façam, você deve fazer primeiro para elas. Não adianta você reclamar que ninguém te ama se você não ama primeiro. Não adianta você ficar reclamando que ninguém te compreende se você não compreende primeiro as pessoas. Não adianta você ficar reclamando que ninguém te ajuda se você não ajuda ninguém. Não adianta você ficar reclamando que ninguém te visita se você nunca foi visitar as outras pessoas. Não adianta você ficar reclamando que ninguém lhe estende a mão para lhe ajudar se você nunca ajudou ninguém. Se você quer que a tua vida aqui, agora e também no futuro seja regalada e abençoada, você tem que fazer pelas pessoas aquilo que você gostaria que elas fizessem por você. Porque esta palavra é infalível. E o próprio Senhor Jesus diz: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um conforme as suas obras. Se você semear o bem, você ceifará o bem. Se você semear o mal, cuidado, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O apóstolo Paulo termina esta carta aos Gálatas escrevendo assim: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia seguirão sobre eles.